estava você? Onde estava você quando a noite caiu? Quando a alma chorava e ninguém me ouviu? Eu gritava em silêncio, sozinho na aflição. E o mundo seguia sem compaixão. As portas fechadas, o frio, o temor, o peso do mundo sufocando o amor. Eu procurei mãos, mas só vi o vazio. E perguntei a Deus por que esse frio. Mas foi ali, no chão do meu sofrer, que uma luz brilhou e fez renascer. Você estava lá, mesmo sem eu ver. No silêncio do quarto, no meu amanhecer. Foi tua mão que me sustentou. No vale da sombra, teu amor me achou. É tua, Senhor, minha falta de fé. Agora eu sei, você nunca me deixou de pé. Hoje eu entendo, foi o teu cuidado. No meio da dor, eu fui carregado. As marcas que tem são testemunho fiel de um Deus presente, Emmanuel. Nem sempre te vejo, mas posso sentir. Tua graça me chama pra não desistir. Se eu cair, eu sei quem vai me levantar. Tua presença é meu ar. Você estava lá, mesmo sem eu ver. No silêncio do quarto, no meu amanhecer. Foi tua mão que me sustentou. No vale da sombra, teu amor me achou. Do quarto, no meu amanhecer, foi tua mão que me sustentou. No vale da sombra, teu amor me achou. Perdoa, Senhor, minha falta de fé. Agora eu grito, você sempre esteve de pé.